Mixtape. Mixtape. Kristaps. O ato de lutar é digno, focando no objetivo. No meio do caminho, aliados são bem-vindos. Fecharem nas ideias, encarar essa guerra. Batalha não é fácil não, mas não está perdido. É longo para percorrer, é. E é mantendo a fé em Deus, o Todo-Poderoso. Forças para vencer, é. Sou louco pra entrar na mente, na linha de frente. Crazy Dogs pra sempre. Sou louco pra entrar na mente, na linha de frente. Crazy Dogs pra sempre. Sou louco pra entrar na mente, na linha de frente. Crazy Dogs pra sempre. Sou louco pra entrar na mente, na linha de frente. Crazy Dogs pra sempre. Porque nessa guerra só forma quem é e não tem como se esquivar. Guerreiro, levanta a cabeça, ouça o coração, não pare de lutar. Nossa vaca é só cachorro louco, dormiu no barulho, você vai pirar. A batida que envolve estremece é o rap soprando em seus ouvidos, só pra te chamar.